eu falar, Jesus. Paz e socorro não podes achar, dá teu fardo, Jesus. Dá teu fardo a Jesus, as trevas fará em luz. Em Cristo um abrigo terás no perigo. Tua alma terá, dá teu fardo, Jesus. E de inquietudes te libertará, dá teu fardo, Jesus. Dá teu fardo, Jesus. As trevas fará em luz. Em Cristo um abrigo terás no perigo. Não queiras fugir, dá teu fardo, Jesus. Se o santo pouso não podes fluir, dá teu fardo, Jesus. Dá teu fardo, Jesus. As trevas fará em luz. Em Cristo um abrigo terás no perigo. Te assaltam aos mil pecadores, dá teu fardo, Jesus. Vai já cansado de penas de dor, dá teu fardo, Jesus. Dá teu fardo, Jesus. As trevas fará em luz. Em Cristo um abrigo terás no perigo. Dissipar teu temor, dá teu fardo, Jesus. Pois aos seus santos dá sempre vigor, dá teu fardo, Jesus.